A Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor em Guanhães propôs ação civil pública requerendo liminar para impedir o reajuste da tarifa de água e esgoto até transitar em julgado o processo que investiga denúncia de aumento abusivo da tarifa, sob pena de multa diária de R$ 1.000. Recentemente, a tarifa foi reajustada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE, por portaria e sem a participação dos representantes dos usuários, contrariando a legislação. A Promotoria de Defesa do Consumidor de Guanhães requer na ação que o SAE e o município sejam condenados a restituir os valores cobrados a mais e proibidos de reajustar a tarifa enquanto o município não criar agência reguladora ou enquanto o município não se associar à agência já existente. O Ministério Público também pede que seja decretada a ilegalidade do artigo da Lei Municipal que contraria a legislação que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Tudo isso também sob pena de multa diária de R$ 1.000. Para o Ministério Público, a forma de reajuste violou a legislação de saneamento básico e o direito do consumidor de ser informado sobre os critérios adotados no cálculo. O SAAI limitou-se a informar ao Ministério Público que o reajuste corresponde à média dos índices de inflação acumulados nos últimos 12 meses. No entanto, o índice da inflação de 2016 foi inferior ao reajuste aplicado. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.